Objeto 6749, autorizado pushback acionamento. Correção, aguarde push do Boeing 737 da companhia após autorizado pushback acionamento. Após o mesmo, autorizado na 749. Acionado com 57 a bordo, 3 horas e 3, autonomia alternando Guarulhos para táxi. Web 5890, autorizado táxi até a Lima, via Pátio, Porte na Lima. Seguinte, táxi até Lima via Pátio, Web 5898. É, só confirmando o voo 5898. 5898, autorizado Pátio, reporta na Lima. Pátio, reporta Lima, 5898. Sol Salvador Azul 4069, posição 1, pronto para o pushback, acionado. Qual posição? 1. Te aguarde. Salvador, bom dia, trip 5594, sem informação, até o... Trip 5594, chame só 1219. Desculpe, perdão. endereçando o táxi 2 Lima Web 5898. Web 5898, ajuste 1014, na Lima, chama torre 118, decimal 6. 5098, na Lima, 186, Web 5898. Salvador, bom dia, UTP 5594. Salvador, Aracaju, nível 190, guarde meu tracópio. Por gentileza, será que seria possível nível 130 pela saída Conde, radial 056? Para o táxi objeto 6749 com 45330, Guarulhos. Certo, por gentileza? Certo, variável, com dois nós. Variável com dois nós, obrigado, 5898. A torre, o ajuste é 10114, Web 6749. Comei 14, Pátio Lima, lá chama 18.6. Obrigado, bom trabalho, 6749 na sua escuta. Salvador, consigo copiar a solicitação do tipo? Gente, 5594, aguarde. Que grato. Poderia confirmar as condições atualizadas para o 5808? 5808. Vento, temperatura e pressão atualizada, por favor. O Webjet 5808, escute a informação Índia, está sendo atualizada. 5808. Web 6749, por gentileza, o senhor poderia confirmar o vento no momento? Web 6748, vento calmo. Obrigado. 49, obrigado, senhor vento calmo. O 4069 está aguardando para iniciar a procedência. Azul 4069, atrasado, pushback, acionamento e bote pro táxi. Vai chamar pro táxi, Azul. Salvador, bom dia, Webjet 6749. Webjet 6749, autorizado táxi via Lima, aposta no ponto de espera da 35. Aposta no ponto de espera da 35. Webjet 5898, decolado aos 36, chame o controle agora em 119, detonou 35, bom voo. 1935, obrigado. Decolado na escuta. Web 5898 é o controle, está em contato com o radar. 5898, Web. 594, autorizado, Salvador Aracaju, nível 130. Decola da pista 17, com curva pela esquerda, correção, curva pela direita, nível 130. Aciona 0264, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, saída Conde. Sim, autorizado para Aracaju, nível 130, decola alva 7, curva pela direita, na saída Conde, o transponder 0264, controle 119 35, torre 118 6, TP 5594. Obrigado, correto, correto, reporte ponto para acionamento, trip 5594. 5594. Taxoso 4069, PAB de 100, 3 horas e 20 de autonomia, até na Ribeirão Preto. Olá, Ribeirão 359. Sim. Azul 4069, autorizado táxi até a Lima, na Lima chama a torre 198, decimal 6, ajuste 1094. Táxi via pátio. Seis táxi via pátio até Lima. Na Lima chama a torre 18-6-1-0-1-4-4-0-9. Objeto 6749, decolado aos 40, chame controle agora em 1, fundo 9, decimal 35, bom voo. Tanto 5, obrigado, boa. Salvador, bom dia, 6749 da web, decolado. Web 749, controle, contato, roda. Ô, Salvador, é o trip 5594, voltado? 5594, prossigo. É, pela nossa carta aqui, pela subida pela 17, está com previsto curva pela esquerda. Trip 5594, corrigindo, sai da ponte, primeira curva pela esquerda, decola da 17. Ok, grato, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4069, direção do Taxi Lima. Azul 4069, bom dia, autorizado Lima, Mike, reporte na Quebec para ingresso na pista. Lima, Mike, reportado na Quebec para ingresso na pista, Azul 4069. Web 5898, chame Recife, 1251. 1251, bom dia. Boa. 960 para push estacionamento. Trip 9960, confirme o portão. Portão 14. Trip 9960, autorizado por estacionamento, chame para o táxi 9960. Ele por estacionamento, chama na táxi 9960. Aqui bem que Azul 4069. Azul 4069, autorizado a Lima manter na 17, no ponto para decolagem. A Lima mantém em chamada ponto Azul 4069. Salvador, 39960 com autonomia de 5 horas, alterna Galeão com POB 02 para o táxi. Trip 9960, autorizado táxi até a Lima, QNH 10094 na Lima, chama a torre 118 decimal 6. Autorizado táxi até Lima, Lima 1186 torre. Azul 4069, autorizado decolagem da 17, vento calmo, ajuste no 0 no 4. Autorizado decolagem 4069. Trip 9960 na escuta? Na escuta. Gente, agora a Mike reportará na Quebec para ingressos. Ok, desculpa aí. Azul 4069, decolou os 48, fechando o controle agora em 119.35. Bom voo. 1935, obrigado. Para ingresso 9960. Trip 9960, autorizado alinhar e manter na 17, reporte para decolagem. E mantém na 17, reportará para a decolagem. 9960. Zulu November, está pronto para cópia? Zulu November, Salvador, Irecê, decola da pista no 7, com rua pela direita, via corredor Axé, vai no 085, controle 119.35, torre 119.6, aciona 5572. Conforme for, vai ser necessário o retorno aqui? Gente, chama quando pronto. Trip 9960. Data 9960. 2, Eco Zulu November. Planejamento correto, porte para acionamento, Eco Zulu November. Eco Zulu November, confirme o pátio. November, autorizado acionamento, chame torre para o táxi 118.6. Zulu November, chama para ingresso. Bilhete Romeu prossiga. Juliette Romeu, 1 minuto para cópia. Quem já aguarde é com o Zulu November. Confirme a radial de alta saída. Solo Salvador, muito bom dia, 5722 da Web. Confirme o último que chamou o solo. 5722. Salvador, Brasília, nível 320. 1 minuto para a cópia. Número 2 para a cópia. Tá ok, tá aguardando. E a presa decolagem, curva esquerda para interceptar a radial ideal de saída. Subindo para o 085, Eco Zulu November. Juliette, o meu tá pronto pra cópia. Juliette Romeu, Salvador, Parque do Açu, com sobrevoo na paralela, decolando 7, primeira curva direita, 500 pés, aciona 0115, controle 19.35, torre 118.6, o ajuste é 10.05. Chame Recife 125. Recife agora 25, obrigado, bom dia. Boa. Cruz Lula vem autorizado, decolada 35, vento calma, ajuste no 015. Autorizado, acionamento, chame para o táxi. IAB 5722, tá pronto pra cópia? Pronto. IAB 5722, autorizado Salvador, Brasília, nível 320, decola da pista 17 com curva pela direita, saída Arbor, após Arbor, eleva onde intercepta o Zulu 17. O controle é 119.35, torre 118.6, aciona 5565, a informação em curso é Índia, leva o jet 5722. Autorizado Brasília 320, decolando ao 97, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, Pesulu 17, 1935, controle com 186, torre com 5565, F5722. Pesulu Novembro ao controle, suba sem restrições para o 85, voo direto IRC, informe o estimado para pouso.